baixo. Maurício, manda ver. Na verdade, Barbosa, eu tava tentando ali, não era tirar a sua, não. Eu tava tentando tirar essa aqui, Barbosa. Qual? A primeira aqui. Qual é a primeira? Que envolve o Bruno, Barbosa. Bruno, seu filho ou Bruno, meu Bruno, filho? Bruno, meu, Barbosa. Já entrando na rádio derrapada aqui, Barbosa. Ah, meu Deus do céu. A convivência dele com o Cacalo Patuí. Negócio de um é, dois são. E começou, o programa começou, todo mundo todo enrolado. Você enrolado aí, eu enrolado aqui, o Elinho enrolado de lá, o Bruno se enrolou de lá também. E o programa ficou uma abertura enroladona só. Vamos ouvir só. Alô, quem é que tá fazendo o apresentaço aqui? Quem é que tá fazendo o nosso? Bruno. Bruno? É eu. Bruno. Não tem convites ainda pro Terra Samba no Mauá? Tem, tá aí. Cadê, rapaz? Ah, tá aqui! Quatro convites. Quatro? Quatro pra cada pessoa? É que a folha tava... É quatro. Quatro pra cada pessoa? Você tá generoso? Você tá mão aberta, hein, Bruno? É quatro. Não. Que é? É quatro, não. São quatro. Vamos lá. Vamos lá, Matias, a nossa lição de casa, por favor, vamos lá. Um é. Um é. Um é. Dois. São. Vamos lá de novo que eu vacilei, vamos lá. É. Dois. São. Muito bem, obrigado. E quatro. É quatro. Quatro também são. Ó, Matias, pelo amor de Deus. É verdade, foi um bololô só essa abertura. Agora, Barbosa, essa segunda aí que o Paulinho separou, sim, é uma das mais fantásticas que eu já ouvi nos meus 20 anos de rádio. Por quê, Maurício? Porque você não acertou uma, Barbosa. Ah, que bom! Ah, você foi derrapando, tropeçando, capotando. Você não conseguiu acertar uma e depois tem uma entrada genial do Hélio Júnior imitando o Haroldo de Andrade. Vamos ouvir só, o Barbosa não acertou uma, vamos ouvir. A Gisele Pereira Cavalcante, lá de Piabetá, Barbosa, diz aqui: Barbosa, o seu programa me faz lembrar uma escola de samba. Agora, abraço, irmão. É a Gisele, Barbosa. Irmão não, é a Gisele. Ah, Gisele. Gisele Pereira de Cavalcante. Desculpe, Gisele. Cavalcante não, de Piabetá, Barbosa. Gisele Pereira Cavalcante de Barbosa, Piabetá. Você tá dando muito carinho, Júlio. Matias, solte o bichinho aí, por favor. Não é Matias, não, é Paulinho. É. Barbosa, tá dando muito carinho, Barbosa. Mas eu tô mais confuso que isso, impossível. Vamos lá, Haroldo, vamos lá. Parou. Gisele Pereira Cavalcante, Piabetá, um beijo, desculpe a confusão. Tá bom? Ele ganha flecha aí mesmo. Isso. Que coisa, vambora, mano. Que nóis. Isso é botagem, tudo não é roça. Mas né? Não, mas foi com sinceridade. Matias, bota o jogo. Você é muito bom. Não é Matias, não. Não acertei nem o nome da equipe, é mole. Brincadeira. Agora tem uma equipe do Haroldão, do nosso grande Haroldão, lendo uma carta, Barbosa, e tinha uma palavra errada na carta, o Haroldo engasgou no meio do caminho. Vamos ouvir lá. Vamos ouvir. Helena Castelo de Volta Redonda deseja saber se realmente no ano 2000 vai desaparecer. Eu não entendo bem. Vai desaparecer o quê? Vai desaparecer o quê? O livro. Tá licro aqui, né? Algum licor, meu socio. Você é muito chegado, né? Importado, claro, evidente. Exigente que é. Mas Helena quer saber se o livro vai desaparecer. Ai, meu Deus do céu. Explicando, né? O livro como objeto de leitura, já que tudo agora tá na tela do computador. O jornal tá na tela do computador. Imagens de qualquer lugar do planeta, a própria televisão você pode ver no computador, o rádio, você é Rádio Globo, nosso endereço, se você for viajar ou se você quer mandar alguma carta para algum parente, qualquer lugar do planeta, em Tóquio agora, onde o Vasco vai jogar já, manda lá o nosso endereço www.globonoar.com.br e vai ouvir a Rádio Globo lá em tempo real. Aliás, outro dia desse um ouvinte nosso aqui do Flamengo mandou um e-mail pra gente, dizendo que ele é tão viciado em computador, que ele falou: pô, você sabe que eu fico ouvindo o programa em casa através do computador, cheio de rádio em casa. É verdade. Vamos, Maurão, sim. Tema de hoje, depois dessa...